¿Os está gustando esta música? Claro que sí, es Celio Cruz. Hoy, miércoles, día de sorteo, pondremos una preguntita en el aire y quien la responda bien se llevará a casa este CD de Celio Cruz. Pero ahora vamos a dar paso a Reginaldo Lima, que acaba de llegar a los estudios de Radio Círculo. Son las 11 horas y 12 minutos y vamos a regalar hoy en el programa para los que entran en la comunidad movida brasileña. Sara va a decir ahí lo que hay que hacer en un ratito, como alguna pregunta o algo así, y se puede llevar a casa, puede llevar a tu casa un disco exclusivo de Celio Cruz, que es un disco que no está a la venta en España. Estuvo ayer Celio con nosotros aquí y vamos pues a regalarte. La semana que viene vamos a regalar un disco más de Maracatu FM, porque hoy vino Ricardo Roca. Ricardo Roca, es verdad, el ganador del CD Maracatu de la semana pasada. Y pues claro, está súper contento porque le encantó el disco de Maracatu, se lo llevó a casa. Y tú puedes llevarte a casa hoy el disco de Celio Cruz, que es lo que acabamos de escuchar en Movida Brasileña. Vamos a escuchar ahora Maracatu FM. Además, el disco está firmado, aparte de ser un buen disco, además está firmado por él para que puedas llevar a casa. ¿Quieres decir algo, Sara? Sí, que parece ser que acaba de saltar Maracatu. Le damos paso a Maracatu FM. É de Luanda, a lua que vai nascer. É de Luanda, a menina do anel. Ela é de Ubanda, a menina do anel. A ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia, Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Na beira do mar, na beira do mar, eu, na beira do mar, na beira do mar, eu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou. Vai nascer é de Luanda, a lua que vai nascer é de Luanda, da menina do anel, ela é de Ubanda, da menina do anel. Na beira da praia cantando ciranda, na beira da praia cantando ciranda, na beira da praia cantando ciranda, na beira da praia cantando ciranda. A ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda. A ciranda é de Luanda. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Na beira do mar. Isto é Maracatu FM que acabamos de escutar e estamos escutando de fundo o grupo Choro, Clube do Choro, melhor dito, de Brasília, que é o grupo que vai vir atuar em Madrid el 11 de junho. Assim que vamos estar dando informação para vocês. Se não conheces de Choro todavía, não te preocupes porque Sara Bilheira está preparando um informativo general com todo o que significa Choro e por que tenéis que ver esse concerto. Porque é o que está sonando de fundo, essa música tão agradável de escutar, que é como um sambita mais suave. Essa foi a música que generou toda a música brasileira, tanto a bossa nova como o samba e tudo o demais, vindo depois de Choro, que é o que escutamos de fundo. Assim que nada, vamos escutar um pouco mais de Maracatu FM, que como sabéis, é miércoles que vem este, não, porque hoje estamos regalando o disco de Célio Cruz. Entrar na comunidade Movida Brasileira do Facebook e escrever que queréis ganhar, não sei, tu estás planeando a pergunta? Isso, eu todavía estou planeando a pergunta e quando se formule já. Esperamos, es que Sara es así, un poco misteriosa, le gusta un poco el misterio, le encanta. Entonces, claro, vamos a esperar un poco que ella nos dé alguna pregunta para ganar el disco de Célio Cruz, que yo recomiendo de verdad porque es un pedazo de disco, está buenísimo. Pero seguimos ahora con Maracatu FM. Chegou lá na rua, a novidade chegou lá na rua. Que na praia tem ciranda, que na praia tem ciranda, ciranda de manjar, ciranda de Ogum Bedê, ciranda de manjar, ciranda de Ogum Bedê. Olha a lua, olha o mar, olha a lua, olha o mar. E eu vou bailar com os amigos, eu vou. Vai lá com os amigos, jobo. E toda penha bailando em Lanflaia, e lá festa não pode parar. E toda penha bailando em Lanflaia, e lá festa não pode parar. La gente aí, la gente vai bailar, la gente aí, la gente delira, la gente aí, la gente vai bailar, la gente aí, la gente delira, la gente aí. La gente vai bailar, la gente aí, la gente delira, la gente aí, la gente vai bailar, la gente aí, la gente delira. E eu vou bailar com os amigos, eu vou. bailar com os amigos de Ubu. Maracatu FM em La 100.4, essa é a Rádio Círculo, a voz do Círculo de Belas Artes de Madrid. Como sabeis, Movida Brasileira tem uma website que é movidabrasileira.com e temos um blog com a informação sempre atualizada do que há da cultura brasileira em Espanha. Vamos seguir do bom rolo e boa onda, vamos escutar ao grupo Sambo, que faz essas versões maravilhosas das canções internacionalmente conhecidas. E, bueno, escutemos, vale a pena. Good. Tu és Movida Brasileira na 100.4. Estamos discutindo o grupo Sambô, grupo que hemos lançado aqui para vocês em Movida Brasileira. Isso é. E vamos escutar um tema mais desse CD, se chama This Love. E vamos dedicar a todos os que estão, pois, nessa situação, amando, coisas assim. Venga. Sofrendo. Esto es Movida Brasileira 100.4. Estamos disfrutando da música do grupo Sambô, um disco exclusivo que temos aqui em Movida Brasileira, assim como o disco de Célio Cruz que estamos regalando hoje no programa, o disco que abriu o programa. Em alguns instantes volvemos a escutar um pouco mais de Célio, que é um disco, na verdade, estupendo. E vamos a regalar o disco, además está firmado. Ele se ha vuelto a passear por Madrid, vai a Lisboa e logo vai para o Amazonas. Desde aí. E, então, já sabeis que a música que estamos regalando para vocês é exclusiva. Sara Vilheira ha preparado já a pergunta para el que queira ganhar o disco de Célio Cruz. Qual é? E os apetece saber a pergunta para ganhar de al CD? Bueno, pues nada, escuchemos outra canção e logo os lo digo. She's a mess, making me withhold. to buy me a Mercedes Benz. So Lord, want to buy me a color to be darling for tall lords. It's triumph I mean. I wait for delivery. It's day 1, 2, 3. So Lord, I want to buy me a color to be. So Lord, I want to buy me a night on the town. I'm carrying. Sara Villera ya tiene la pregunta para el oyente que quiera llevarse a casa el disco de Celly Cruz. Bueno, Reginaldo, ¿a ti te parece difícil la pregunta que voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer, da igual. A ver si nuestros oyentes realmente nos oyen y nos escuchan bien. La pregunta que vamos a hacer es, ¿de qué ciudad es Celly Cruz? ¿Quieres dar una pistita? Ya, creo que ya lo he dicho antes, en la ocasión anterior. Sí, bueno. Es de la misma ciudad que yo. Ah, mira, entonces así... A ver si tenemos más ganadores. Escuchemos ahora Sunday by Sunday, la versión de Sambo, ¿te parece? Bailar un poquito, Sara. Perfecto. A Cristina Hill, que nos escucha, ¿no? Chris Hill, ¿no? Chris Hill, un saludito para ella que siempre nos escucha desde Barcelona. Y nos saluda a través del Facebook. Tú también puedes hacerlo, saludarnos a través del Facebook y nosotros te saludamos desde aquí. Seguimos con la música. Children, brothers, sisters, turn upon. Ya tenemos ganador, Sara Vilheira. ¿Qué nos cuentas? Pues nuestro ganador de hoy del disco de Celio Cruz es Israel Sánchez. Él ha sido el que primero ha respondido a nuestra pregunta en nuestra comunidad del Facebook. Si tú también quieres llevarte un CD a casa, mira, es muy fácil. Mira Israel. ¿Has claro. visto? Y pronto vendrá a hacerse la fotito con nosotros y a llevarse el CD. Hay que decir que Celio Cruz es del Amazonas, de Manaus, uh-huh. y que él acertó la pregunta que claro, tú hiciste. Eso es. Yo también soy del Amazonas, de Manaus. Soy un aborigen un poco diferente, ¿no? Sí, por lo menos lleva gafas. Llevo gafas, soy, soy distinto, aunque tenga pelo largo. Un aborigen muy sensual. Sí, un aborigen distinto. Es que lo son las 12 horas y 40 minutos. Seguimos con Samboy, ahora vamos a escuchar un poco de Celio, ¿te parece? Eso es. El miércoles que viene vamos a regalar un disco de Maracatu FM. Ensaiei meu samba um ano inteiro. Lá, lá, lá. Comprei surdo e tamborim. Pra quê? Lá, lá, lá. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desse lá pra mim. Minha escola estava tão bonita. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou esse lá pra mim. Mas chegou. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Pra quê? Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desse lá pra mim. Minha escola estava tão bonita. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar, desfilar. Thank you.

Célio, você levou a caça, pois alguns regalitos que lhe hemos dado aqui em Movida Brasileira, deles um, como se chama? Abanico. Um abanico de Selena da Rocha para abanicar-se no Amazonas, um abanico espanhol. Acabamos de escutar a Célio Cruz e vamos escutar um tema mais que se chama O Boto, que como eu disse outro dia para a Sara, é como um delfim de color rosado que há ali no rio Amazonas. E esse tema habla justamente del boto. Escuchemos. São as 11 horas e 50 minutos em Madrid. Amazonas na voz de Célio Cruz, CD exclusivo para vocês aqui em Movida Brasileira. Como sabeis, estamos encantados de ter sempre a vocês aqui acompanhando-nos, nossos 130 mil ouvintes que estão todas as manhãs arropando-nos aqui em la 100.4 em Rádio Círculo, a voz do Círculo de Belas Artes. O grupo que estamos escutando de fundo é o Clube do Choro de Brasília, um grupo que vai vir a Espanha no mês de junho e vai atuar el dia 11 de abril, de junho, melhor dito, 11 de junho. Quem vai atuar el 8 de abril é precisamente o grupo Maracatu FM em la Sala Tabu. Vamos estar sempre informando também dos conciertos de Maracatu FM. Seguimos com um tema mais de Célio Cruz, dessa vez se chama Puntal de Ferro. A morrer assim, quando a ela eu dei odes que escrevi.